Olá, amiguinhos e amiguinhas nerds, criaturas nerds em geral, todos fãs. Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Confraria. Eu sou o Tenishan, o fã e o mais amado de toda a internet. Comigo está ele, meu querido amigo, o Marcos Bonaparte, o integrante mais polêmico da confraria. Seja bem-vindo, Dr. Marcos. Novamente, meu caro Antônio de Maricá, para mais um podcast. Uma boa tarde a todos os nossos ouvintes neste carnaval. Eu vou ter que insistir, a parte do polêmico é para sua parte, sua televisão pessoal sincera. Se sinceridade for ser polêmica, tudo bem. É, uma boa tarde a todos e vamos que vamos. Vamos que vamos, o senhor quer fazer as propagandas agora ou no final? Não, vamos lá. Primeiramente, é Renato Store, a sua loja de anime cosplay na internet. Procurem Renata Store, Renata do Naruto, no Mercado Livre, também tem um site que o Antônio vai me fazer o favor de colocar, por gentileza. Tem artigos para anime, artigos anime de cosplay, tem coisas sobre encomenda, enfim, tem uma conferida. Temos também o Camisetas Nerds, com as melhores camisetas nerds da internet, de homem, mulher, coluna do meio, votos brancos e duplos, não souberam ou não quiseram opinar. Temos também o Souza Arts 1972, onde o Antônio posta seus desenhos e Speed Drawings, fazendo o final do Diabo, por um sinal. Claro. Temos também o canal do Tumicro, onde o Antônio fala do mundo geek, do mundo nerd, e não faz mais pêndulos. Não. Antes era um canal Nerd Fitness, agora não é mais. Também não. Temos também o Aventuras do Tuninho, que retornou das cinzas como uma fênix. Isso. E acho que é isso. Enfim, então vamos começar sem mais delongas. Vamos a Kamen Rider Zio, episódio 18, Incrível Tempo Futuro. O episódio já começa com Short transformando o Hentaro novamente no outro Rider e diz que o outro Watch não terá ele Watch. O Swartz e o outro Rider vão embora, assim como o outro Oz também se vai. O Toiwa batiza o Oz de Oz negro e o outro Oz de Oz branco. O Swartz revela que tomou o Watch do Shinobi do próprio Hentaro no futuro. Será este o próximo Rider da franquia? O Rider Ninja, mas já sabemos que não, vai ser. Ele só vai ter um spin-off. Contra o Oz Negro e Hentaro será o Rider Shinobi em 2022. Então, o Oz Negro contra a Tokiwa e Sugetsu Tsukuyomi forem para 2022, eles conseguirão o Oz Shinobi para derrotar então assim o outro Shinobi. A dupla tenta ir para 2022, mas não consegue desembarcar por haver muitas mudanças na linha temporal. O Swartz diz ao Oz Branco que ele não pode conseguir o Watch 9 sem derrotar o Watch 9, mas para isso ele precisaria de um Watch 9 do tempo dele. Então o Oz Branco escreve seu livro que Zio correria atrás do outro Watch, ou do outro Another Rider. Mesmo o Oz Negro alertando que o Iwa era uma armadilha, o Iwa decide ir atrás do outro Rider, pois ele diz que Hentaro é uma pessoa boa. Então, Iwa vai até a área em que o Another Shinobi estava atacando em um grupo de pessoas e diz a Hentaro que irá detê-lo, já que ele decidiu se tornar um rei e disse que o poder o está modificando. Ambos se transformam e se enfrentam, com Zio derrotando o Shinobi e fazendo Hentaro voltar à sua forma civil. Mas Swartz diz que ser inútil e mais uma vez o transforma em outro Shinobi. Uma vez mais o outro Shinobi é derrotado por Zio e quando Swartz vai transformá-lo mais uma vez, o Hentaro segura seu braço e diz que já chega. Ele diz que irá acreditar no eu dele do futuro. O Os Branco escreve seu livro e o Watchnome. Então, se o Watchnome não passa a existir, então o Watch surge em suas mãos. Foi bem simples, né, a solução dele. Bem simples. Eu tô dizendo que aquele livro dele é capaz de tudo, né? É. Mesmo quando são voltados, já é transformado em Watchnome. Mas o Os Branco agradece o Zio. Ele se transforma como errado em Oz e parte para atacar o Another Shinobi. O Zio tenta ajudar o Another Shinobi, mas sem sucesso. Como errado, o Oz usa a armadura do Como errado Shinobi sob os olhares surpresos do Swartz e destrói o Another Shinobi de uma vez por todas, deixando o Rentar aliviado e muito machucado no chão. O Tokiwa encontra o Oz negro e diz que tem certeza que Rentaro conseguirá encontrar seu poder no futuro. Mas o Oz diz que para isso correr o Oma Zio deverá ser derrotado, e apenas ele e Tokiwa estão fazendo por onde para que o Oma Zio continue existindo. O Oz branco encontra um Gates e o homem lhe diz que está escrito em seu livro e Gates derrotará o Oma Zio no dia de Oma Zio em 2019, utilizando 3 watches de Riders que não existem nessa linha temporal. Ele oferece o Watch 9 a Gates, mas este recusa e diz que não confia no Oz Branco. O Oz Branco se vai e Gates diz a seu homem que um futuro que eles desconhecem está se aproximando. Então ele pergunta se ela está pronta e ela diz que sim, que foi para isso que eles foram para ali. Um novo Rider irá surgir na série. E aí já acabamos com a Rider Zio. Está aberto para as suas considerations. Podemos ir para o Lupin já? Você não quer falar nada sobre Zio? Não tem muito a comentar não, Antônio. Outro episódio bem morno. Tô bem assim, né? Só do 20, do 20 em diante eu teria mais o que comentar, mas isso aí é. Como eu te falei, eu acho que tá muito overpowered esse Wolf Branco. Mas é isso mesmo, André. Não tem muito o que comentar desse episódio, não. Beleza, então vamos para o Lupa Rei, reverso 3, episódio 47. O que eu posso fazer agora? A Gauss faz algum tipo de experimento em amigo dela e lhe diz que agora ele terá mais tempo para brincar com o Lupin Red. O Sakura chama o Mika para almoçar ela cedo, mas Thomas se preocupa com ela, então Kairi e sugere que ele assina. O Noel chega em vez da polícia e pergunta para Sakura, pergunta por Sakura e lhe diz que ele está de folga. Sakuya e o Mika saem para almoçar e são seguidos por Toma e Kairi. Eles reparam. Menina sempre seguida pelos demais. Uhum. Eles reparam que Sakuya está fazendo muitas perguntas para o Mika, então mandam uma mensagem para o celular dela, mandando ela ir ao banheiro, e lhe dizem que os policiais devem estar desconfiados deles e devem estar chamando os seus álibis. Um gangler surge e todos os patrões vão atrás dele. Sakuya também é convocado. A Mika pede para não ir atrás deste gangler, pois Sakuya acredita nela e ela não queria mentir para ele. Os Lupin Ranger ouvem o assobio característico dos amigos e o vem. Então todos decidem ir atrás dele para acabarem de uma vez por todas com essa situação. O gangler na verdade era Gaucho, que demonstra alegria por Noel estar junto com os policiais. Eles se transformam e partem para cima dela, enquanto os Lupin Ranger encaram os amigos dela em outro canto da cidade. Lupin Red vira o Super Lupin Red e acerta os amigos em cheio, mas ele parece se recuperar dos ataques dos Lupin Ranger, pois parece que os ataques passam diretamente por ele. Os Lupin Ranger percebem então que os amigos estão com o terceiro cofre que Gauss lhe deu. Ele também está com uma peça que permite que ele liquefaça parte do seu corpo, E aí não tem como não lembrar do Exterminador do Futuro 2, né? Quando o Exterminador tomava lá os golpes das poadas e ele se liquefazia e se recuperava dos ataques. Os amigos dela tá exatamente assim, igualzinho, igualzinho. A Gauss quer dissecar Noel para estudá-lo e consegue inseri-lo com uma peça chamada Coupe de Gantus. Obrigado pelo francês maravilhoso que eu acabei de pronunciar. É Coupe de Grace? É, não, Coupe de Gantus. Porque é Gateaux. Ah, tá, tá. Então, se Coupe de Grace seria Golpe de Misericórdia. Não, é Coupe de Gantus. Uma espécie de lâmina. Uma espécie de lâmina colada à sua. Os amigos capa e deixam os ocorrentes furiosos e frustrados. A Gauss começa a atacar inocentes e consegue desfazer as transformações dos patrões e a de Noel. Para salvar a todos, o Noel então se oferece para ser objeto de estudo do Gauss e conta a verdade sobre ele para os patrões, despertando a curiosidade científica de Gauss. Então ela acaba aceitando ele embora com ele, deixando os seres humanos em paz. Noel entrega suas armas e artefatos para os patrinhos numa cena emocionante. A Gauss cria um monstro gigante como distração para os patrinhos e vai embora levando Noel consigo. Os patrinhos se transformam, usam o robô gigante dele junto com o Good Strike e as armas do Noel e formam assim o Siren Pet Kaiser, destruindo dessa maneira o monstro gigante. A Gauss entrega Noel a Dogrânio como um presente e Noel identifica o Gauss com o cofre do Dogrânio. É um status ouro de proteção física. Noel agora está em apuros e é o fim do episódio. Bom, para comentar, só o fato do Noel ter apanhado mais uma vez já me fez gostar do episódio. Noel apanhando igual eu contente. Mas foi um episódio realmente muito bom. A parte da Mika e do Sakuya, assim, deu pra ver que tinha uma coisa entre os dois, né? Sim. Daquele velho jeito japonês, né? Bem ingênuo. Não sei o que, mas tinha mesmo, né? Uma... Não se concretizou, né? Que é... Cidade japonesa é daquele jeito mesmo. Bem estilão japonês. Mas assim, foi uma inspiração muito bonita dos dois, né? Sim. E a hora que ela pediu a dispensa do combate, eu achei que ela foi muito, muito correta, sabe? Ela falou, não, ele tá me dando um voto de confiança e eu vou agarrar esse voto de confiança com tudo que eu tenho, né? E pra mim foi a melhor cena do episódio, foi a interação dos dois, assim. Porque lógico, Noel tem o impacto, né, do cara na vida pelo time, mas convenhamos, chegaria o dia que ele iria ter que fazer algo assim. Porque muito do que aconteceu na série, se não foi culpa dele direta, foi culpa dele indiretamente. Então ele teria que sofrer alguma coisa. É uma consequência dos atos dele, de ter omitido muita coisa. É o meu único senão, assim, pra isso, que eu acho que a Gauss, aí, não é de hoje que isso acontece, mas Toei não tem feito grandes vilãs, né, para Super Sentai, né? São sempre medianas. Já faz um tempo, né? Eu não sei, viu, o que acontece. Eu sei que ela poderia ter rendido mais do que ela rendeu, porque ela tinha conteúdo para isso. Muito, muito mesmo, mano. E, né, aquela coisa dos experimentos, né? Que aí você poderia lembrar de Flashman, Liveman, Bioman, tantos outros percentais, né? Cientistas e até uns mais recentes, que eu não vou ficar citando porque você não viu ainda. Mas só um pouco de desenvolvimento dessa personagem. E pra mim vale o mesmo pros amigos Delma. Eu, pra mim, ele foi desperdiçado. Apesar de ele ter tido uma boa reta final, eu acho que desperdiçaram um vilão que poderia disputar entre os grandes vilões da última década. Eu acho que eles focaram demais em coisas desnecessárias e era de lado. Acho que ele foi muito mal aproveitado também. Foi muito mal aproveitado. E tem sido uma tônica, né? Desde... Não, em Kill Ranger isso não aconteceu. Mas Kill Ranger era outro sistema, né? Em Z-Walder, o Master Gennis, que era um baita de um vilão, ficou praticamente a série inteira sem fazer nada, né? Ele ficava tomando vinho e assistindo. Se bem que, se a gente for olhar pelo aspecto psicológico da coisa, uma coisa até meio psicótica, né? Psicopática. Mas o cara quer ver um circo pegar fogo mesmo e se divertir, né? Vendo por esse lado, ele cumpriu o papel dele, que era realmente ver os caras se lascarem. Mas, para alguém que tinha o poder que tinha nas mãos, deixou a desejar. Eu acho que os amigos, o Destra também, o Destra foi muito menos usado do que poderia e deveria. E a Gauss tinha a mesma coisa. O Dograno eu já acho que não. O Dograno ele fez o papel que ele tinha que fazer mesmo. Quando ele precisou mostrar a que veio, ele mostrou, né? Tanto é que deu o final que deu, que aliás me agradou bastante, mas isso a gente comenta no outro podcast. Sim. No mais, aí, pra destacar, nesse episódio eu destacaria a excelente cena do Sakuya com a Mika. E francamente, eu não vejo que ele estava ali como policial, não. Ele estava ali como um homem apaixonado mesmo, protegendo a mulher que ama da maneira que ele podia, né? De jeito Sakuya ser, né? Eu acho um pouco dos dois. Eu acho o lado apaixonado, mas o lado policial também estava presente ali, sim, sabe? Acho um estava complementando o outro, sabe? Poderia estar, mas eu acho que não era o ponto principal, digamos assim. Eu não enxerguei assim, pode... também. Pode ser. Eu enxerguei mais ele como um cara desesperado tentando salvar a vida dela, né? Ou melhor, tentando livrar de qualquer incriminação, assim. E ela, tanto que ela percebeu isso, ela não foi pra luta contra eles, né? Um gesto de muito caráter, na minha opinião. E teve também a cena engraçada, né? A velha cena, quando uma menina vai pra um encontro com um rapaz, os outros do grupo vão seguir pra ter certeza que não vai acontecer absolutamente nada, né? O que acontece desde os anos 80, né? Sempre tem essa mesma cena. Também, né? Um certo pesar, uma certa dor no coração, tenho que destacar a cena do Noel também, né? Que é, pra mim, é verdade, maior... sim, né? O maior vilão. Pra mim, foi o maior vilão de Lupin Ranger. Né? Ele jogou sujo a série inteira. Mas o que ele fez foi... Você não precisa fazer, né? Há controvérsias, mas tudo bem, não vou entrar no mérito. Eu também não concordo com o que você falou, né, de... Que ele... como é que você falou? Ele fez por onde as coisas acontecerem com ele. Eu não concordo com essa sua... afirmação não, mas enfim, é a sua visão, ele, mas... Ele colheu o que ele plantou. Eu não concordo não, mas assim, eu acho que... Né, mas a cena dele foi uma cena bastante forte, né? E depois falam que o sexo é só pra criança, né? É, realmente. Tem muita série adulta que você não vê cena assim. Sim. Né? Do cara entregar a vida pelos demais, né? Uhum. E finalmente os aparelhos de selinho dos Pet Rangers passaram pra ele, né? Pro Siren Striker e um outro lá que agora não vou me lembrar qual que era. Que eram Trigger Machines que estavam com os Lupin o tempo todo. Sim. Mas mais um excelente episódio da reta final de Lupana, né, que realmente depois da virada do Keitiro a série se transformou mesmo, né? Foi. É. É pena que a Tsukasa perdeu muito espaço, né? Eles realmente deixaram ela bem de lado. Aí eu não sei porquê, né? Pesou pra deixar ela mais de lado. Talvez, Marcos, aquela velha tradição japonesa, né, da mulher sempre tem que ser mais submissa, né, ela tem que ficar mais em segundo plano, talvez possa ser isso, né, então eles acabarem dando aquela nerfada nela, né. Nerfado bonito, né, ela ficou bem abaixo do que ela fazia, né. Muito. Ela não deixou de ter importância, mas a importância dela diminuiu uns 50%. Ai. E o Sakuya cresceu uns 50%, né? Uhum. Foi uma guinada muito forte, né, dele na reta final, e ela foi uma guinada ao contrário. Né? É isso, Antônio. Acho que foi um excelente episódio. A reta final toda é muito boa, na verdade, a gente não tem o que reclamar. Não, queria. O episódio anterior foi bem bobinho, uhum, mas foi mais pra dar aquela relaxada, né? Pra quebrar um pouco a tensão que tava. Mas realmente foi um episódio muito bom, muito boas atuações. E fica aquela coisa, né? Ficou um gostinho de quero mais pra alguns personagens, né? Mas... Concordo com o senhor, com voz me sim. Acho que estamos por hoje, eu acho só, né? Mas podemos encerrar também esse podcast. Podemos, um bom carnaval a todos. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Uma boa a todos. Sei que horário vocês vão ver. Um abraço para o nosso querido Antônio de Maricá, o Imperador Adriano de Maricá. Um abraço a todos que nunca vão ver, ouvir este podcast, né, que a gente estava deixando esse quadro de lá. Eu nem vou falar nomes para, né, não perder tempo. E esperem para o novidades em breve, né? Coisas muito interessantes vão acontecer aqui no Confraria e no canal do Tuninho. Aguardem. Exatamente, estou ansioso pelo que está ocorrendo. E só para fazer uma pequena coisa, né? A nossa Capitã Marvel, que faz o favor de dar as caras aí, porque, né? Ela tá ficando feio o bagulho aí, né, mano? Vamos aparecer no barato aí pra gente acertar os negócios, né? Mas eu tô vendo botar crédito nesse celular aí, tô indo, né? Mas não mais é isso. Vai ser meio difícil. Gente, não esqueça aí, por favor, de assinar o nosso canal aí no YouTube, assine o podcast no iTunes. Não curtir, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. Segue a gente nas nossas redes sociais. Procura lá o grupo do Confraria no Facebook. É só procurar Confraria com 4 no lugar do primeiro A. Você vai encontrar nosso grupo e você entra lá e interage com a gente. Me fala o que vocês gostam e o que vocês não gostam. E a gente se vê no nosso próximo podcast. Fiquem todos com Deus. Bye bye. Tchau, tchau. Hello.